O que nós quer, nós tem, nós tá aí no morro. Das ruas de asfalto até os becos do subúrbio. Perifa a milhão, aqui cê sabe como é. Dinheiro, caranga, puta, polícia no pé. Assim que é, nego, pelo que der, tô na fé. Vagal de responsa, aqui cê sabe como é. O Joe, pelo certo aqui, quem anda é nós mesmo. E se corre atrás, aí vai ter conceito. É só não desandar, pois os becos escuro cobre. A sentença na sequência é sua morte. Sorte, se tiver, é melhor correr. Forte, tem que ser só pra se manter. E como sempre, Joe, sei que os loucos tá na rua. Queimando um bazé, na loucura eles flutuam só de bico. Na sequência de quem dá vacilo, porque aqui se age errado, só basta um tiro bom. Eu vou que vou pelos becos, sou um bom malandro. Pelo mundão, as ruas me ensinou e eu manjo. Vejo a favela, campo de guerra, é o que passa na tela. Quem já sentiu o medo aqui é quem sofre por ela. Ó, vê só que mundão louco é o que nós vive. Sempre só, mas cercado pelo crime. Ha, não tem caminho pra poder seguir, ô Joe. Seja o que for, sangue bom é perifa milhão. Pelo justo, justo é o crime. Pelo justo, justo é livre. Pelo justo, justo vive. Justo pelo justo. Pelo justo, injusto corre. Pelo justo, injusto sofre. Pelo justo, injusto morre. Justo pelo justo. Olha, irmão, veja o que se passa ao seu redor. O injusto já morreu bem cedo e o justo tá na melhor. Talvez brindando e gozando com a desgraça dos mano que descuidou no gueto, aí é ficha nos fulano. Pedro de gesso, tem vários deles na quebra. Doido pra fazer justiça com as próprias regras. Piloto, kamikaze, assassino, sanguinário, psico, covarde, o dedo coçou, ele te parte, ó. No mundão do crime, o diabo ostenta, dá tudo o que tu quer. Ser justo talvez compensa, flagrante, medo, adrenalina no dedo, versão psicopata. O cara é louco mesmo, irmão, nunca me envolvi nos bagulho de quadrilha. Sempre me preocupei com a Aline, com a família e desviei do crime porque Deus tá comigo, o correto, o justo. Irmão, não sou bem isso, também peco, cometo os meus vacilos. O justo pelo justo dom, já pagou por isso e nem por isso eu vou me preocupar com tudo isso. Se quer guerra, tem guerra, se quer paz, tô contigo, irmão. Vacilou, descuidou, sacou, atirou. Acha que é o certo, irmão, ou seja como for. A justiça é cega, é podre, falha e tarda. Eu faço a minha através do cano da quadrada. Pelo justo, justo é o crime. Pelo justo, justo é livre. Pelo justo, justo vive. Justo pelo justo. Pelo justo, injusto corre. Pelo justo, injusto sofre. Pelo justo, injusto morre. Justo pelo justo. Até o fim, irmão. Vagal de função, se os robocop piar, ha, não dá nada não, cê tá ligado que sucede. Se não aprendeu, esquece. Da 1 até as 7, as ruas foi minha creche. Na vila, ali, aprendi a ser irmão. E os mara fala da quina, vagabundo, sangue bom. Com os parceiros do gueto, junto nós faz a festa. Cê pra meter caxanga, o dono não interessa. Vai, irmão, cola aqui, que é nós no ato. Gatilha as matracas pra fazer logo esse enquadro. Vixe, ó só, vê quem vem lá. Pois aqui tá muito escuro, tá difícil pra enxergar. Só clareou, pois acenderam a luz do meu peito. Olha minha cruz, o brilho intenso que reluz, sei lá. Será que vou? Será que é um sinal? Ha! Superstição aí, dá nada não, tô com os irmãos. Vamos em frente, só pra ver no que vai dar. Se eu já cheguei até aqui, não é no meio que vou parar. Pelo que der, né, nós tamo aí, na fé. Justo pelo justo aí, sempre foi assim até o fim. Pelo justo, justo é o crime. Pelo justo, justo é livre. Pelo justo, justo vive. Justo pelo justo.